que não é, para plateia mais, de gente mais fina. Selecionada, que agrada. É isso. Canto é porque eu canto, é meu fogo, é minha fuga. Pois tem vezes que dói tanto, que só o canto, o pranto enxuga. Quando canto me agiganto, planto rosa e tulipa. Entretanto, se não canto, o encanto se dissipa. O meu canto é acalanto, é meu santo lenitivo. E se escrevo é porque devo, não preciso de um motivo. Se amanhã chegar meu dia, meu amigo, eu te garanto, como Paco de Lucia, correrei na melodia pra viver em outro canto. Uma adaga, a rima é a faca que às vezes apaga, em outras ataca. Primeiro convida, depois desacata. Às vezes da vida, em outras te mata. Aumenta o volume, pois meu verso une Tunico e Tinoco com Jorge Cafrune. Um pouco de coco tuado de repente, falo o que meu povo sente. E como parte do costume, minha vida se resume em cantar pra minha gente. Canto pra quem já não canta, canto para os esquecidos, pela voz dos oprimidos, embargadas na garganta. Canto pra trazer auxílio, o meu canto é como a lua, é para todos na rua que admiram o seu brilho. Canto pra que a tristeza pelo menos diminua, com amor em cada linha, faço da sua dor a minha. E da minha dor a sua. No punhal de uma guitarra, sob a influência antiga, espero que eu consiga amenizar sua barra. O que o poeta narra, o meu coração me obriga a transformar em cantiga, como violeta farra. Canto até da fadiga, admiro a formiga, mas prefiro a cigarra. Yeah!